Atenção rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Segure-se a vida, um prado de louvor. E aí, galera abençoada do outro lado que vai curtir a partir de agora o Gospel Hits. É isso aí, tudo bem com você? Muito obrigado pela sua audiência, você aqui no Brasil ou no exterior. Eu sou o Xandelli na comunicação, você já conhece, e tá no ar mais uma edição deste programa que está há mais de 6 anos, aliás, há mais de 5 anos, levando a mensagem de Deus em forma de música. É o Gospel Hits, graças a Deus, um programa muito abençoado, com os melhores louvores do Brasil e louvores internacionais também. E eu quero convidar você de antemão para curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/RedeGospelHits. Curta lá e deixe o seu recadinho. Eu quero saber onde você está curtindo aí o nosso programa. E o nosso site é www.redegospelhits.com.br. Tá começando agora, hein? E a nossa primeira é com a banda 4x1. Eu sou de Cristo. Exclusividade na sua rádio. Diante do Rei dos Reis estou. Derrama seu óleo sobre mim. Derrama seu óleo sobre mim. O meu Deus nunca falhou, Ele não abre mão de mim. Com seu sangue me comprou. Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. O meu Deus nunca falhou, Ele não abre mão de mim. Com seu sangue me comprou. Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Mão de mim, com seu sangue me comprou. Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. agir. Eu vou confiar em Deus. Eu sei, o céu vai se abrir, Deus vai corresponder a fé que há em mim. Eu vou mostrar pra minha dor a força de um clamor que move o coração de Deus. Eu creio em ti, meu Salvador. Preciso tanto, tanto de ti. A tua voz eu quero ouvir, pois só maiores sucessos, os maiores nomes do universo gospel. Draw me close to you, never let me go. Lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire, no one else will do, 'cause nothing else can take your place. Feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want. Esse louvor, né? Michael W. Smith, Draw Me Close, também pra matar a saudade, boa época do louvor, né? E olha, antes teve Davi Sasser, palavra final, Damaris Adorador. É isso aí, galera, tá no ar o Gospel Hits através das emissoras que fazem parte da nossa rede, nossos parceiros, né? Quero agradecer a cada parceiro que leva aí aos seus ouvintes o melhor de Deus através do nosso programa. E quero convidar todo mundo para curtir a nossa página no Facebook, é uma forma de comunicação entre o Gospel Hits e você, www.facebook.com/RedeGospelHits. Temos também aqui o nosso site, onde você pode deixar o seu recado em nosso mural, tem muitos conteúdos lá para você ser abençoado, é o RedeGospelHits.com.br. Eu quero enviar um alô para Nildinha Mendes e a todos os nossos ouvintes lá em Patos de Minas, Minas Gerais, aos nossos ouvintes lá em Salvador e Feira de Santana, na Bahia, aos ouvintes no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, a você que é católico, espírita, evangélico e até você aí do outro lado que não representa nenhuma denominação, mas crê na existência de Deus. Amém. Alôzão, então, a todos curtindo o Gospel Hits e para o meu amigo Edilson Carvalho, lá em Boa Vista, no estado de Roraima. Não saia da sintonia. No ar. Gospel Hits. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. De volta com mais um bloco recheado de louvores que trazem a mensagem de Deus aqui no seu Gospel Hits. Eu sou o Xandelli na comunicação e antes de rolar aqui Aline Barros, Louvor ao Rei, eu quero mandar lá pro Márcio Galvão de Limeira, São Paulo, onde eu morei praticamente minha vida toda, né? Tá curtindo o nosso programa. Pra Daiane Mendonça e a Noemi Fabiana, ambas de Patos de Minas, em Minas Gerais, aos irmãos da célula El Shaddai, também lá em Patos de Minas, recebendo a paz do Senhor, recebendo nosso carinho. Ao Juan e a Tatiane Carvalho de Além Paraíba, Minas Gerais, e para Márcia de Carvalho de Parauapebas, lá no Paraná. Faça como estes ouvintes, curta nossa página no Facebook, facebook.com/RedeGospelHits. Vamos ouvir então Aline Barros, Louvor ao Rei. Na sequência, tem Anderson Freire, Deus e seus milagres. Gospel Hits, muito mais você. Vocês são parte dessa história, desses 20 anos. Deus abençoe vocês. Ó rei dos reis, consagro tudo o que sou. de gratos louvores transborda o meu coração.

calado não vou ficar. Quem duvida vai ficar confundido. É milagre, vou adorar. Gospel Hits, só as melhores. Take what I have known and break it all apart. For you, my God, are greater still. And no sky contains, no doubt restrains all you are, the greatness of our God. I spend my life to know. Humano e imperfeito como eu sou. Como é bom estar na sua companhia, como é bom receber as bênçãos de Deus através dos melhores louvores, músicas que trazem a mensagem de Deus aos nossos corações. Curtimos Bruna Carla, só Deus sabe, né, meu irmão? Teve uma internacional com Natalie Grant, Greatness of Our God, e Anderson Freire, Deus e Seus Milagres. No final do programa tem uma linda mensagem de Deus aos nossos corações. Obrigado aos nossos parceiros mais uma vez que retransmitem o Gospel Hits aqui no Brasil e também fora do Brasil, aos nossos ouvintes de todos os lugares. A cada semana eu venho me surpreendendo aqui, né? Eu recebo ouvintes de vários lugares que eu nem imaginava existir. Recebam aí as bênçãos de Deus. Agradecendo ao Rosiel, que deixou um recado em nosso site, ele que é lá do estado do Paraná, está dedicando para sua mãe Vera e ao Mauro. Ao José Castilho de Guariba, interior de São Paulo, ao Henri Vieira, na cidade de Brejo dos Santos, na Paraíba, a todos lá da Rádio Nova FM de Valentim Gentil, São Paulo, a você de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, a você de Itapecerica da Serra, também São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, capital paulista, São Bernardo do Campo, e também aos nossos ouvintes no estado do Rio de Janeiro e lá para os ouvintes da cidade de Atibaia, interior de São Paulo. Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo. Gospel Hits. Os maiores sucessos você ouve aqui. E vamos continuando aqui com o Gospel Hits, com os últimos louvores. No final do programa tem uma linda mensagem bíblica. Nós vamos recorrer hoje lá em Isaías, capítulo 41, do verso 10 ao 11. Isso mesmo, se você quiser pegar a sua Bíblia aí, já abrir e dar uma lida lá, porque daqui a pouco tem uma mensagem em cima desta passagem. Isaías, capítulo 41, do verso 10 ao 11. Enquanto isso, você lê aí a palavra de Deus e curte os melhores louvores aqui no último bloco. E eu quero mandar aqui um alusão abençoado abençoado ao Hernani Freitas Pena, do Rio de Janeiro. Também ao Pedro Paulo de Oliveira, em Cuiabá, Mato Grosso. Para Daia Ribeiro, de Votuporanga, São Paulo. Ao Antônio Borges, de Maceió. Para Letícia Douglas, de Governador Valadares, Minas Gerais. E para Aline de Oliveira e a todos lá da Aldeia Moreira, em Miranda, no Mato Grosso do Sul. Nossa audiência lá, graças a Deus, é muito grande, né? Aos irmãos de várias denominações que sempre estão ligando o radinho lá e curtindo o Gospel Hits. Tem novidade por aqui. Talvez você já tenha ouvido esse louvor em algum lugar, mas aqui no Gospel Hits a gente vai falar pela primeira vez. LC21, Futuro Glorioso. Ouça aí. Gospel Hits. Só as melhores. Cheguei aqui depois de tantos erros que cometi. Ah, se não fosse tua graça, tua mão sobre mim. Naquela cruz eu vi, Pai, o quanto eu te entristeci. Só não entendo por que não desistiu de mim.

Esse louvor aqui do Toque no Altar, Leva-me Além, é tremendo, né? É uma das minhas preferidas. Que gostoso ser tocado pelo Espírito Santo através desse louvor do Toque no Altar. Boas épocas, né? Teve antes a nova com David Quillan e André Valadão. Juntos cantaram Rei do Universo. Antes de nós irmos aqui para a parte da mensagem bíblica, quero convidar você a participar aqui do nosso programa. Gostaria de saber a sua localização aqui no Brasil, ou você que mora aí no exterior. Curta a nossa página lá no Facebook. Onde você mora? Onde você está recebendo o sinal do Gospel Hits? Acesse aí facebook.com/RedeGospelHits. Curtiu? É só deixar o recado. E o nosso site é o www.redegospelhits.com.br. Então, vamos com a mensagem bíblica. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. Hoje a mensagem bíblica é em cima da passagem Isaías capítulo 41, do verso 10 ao verso 11, que diz assim: me acompanhe, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que, envergonhados e confundidos, serão todos os que se indignaram contra ti, e os que contenderam contigo perecerão. Muito linda essa passagem, né? É motivo para darmos glória a Deus. Talvez você esteja passando por um momento de perseguição, de humilhação, de muito medo, se sentindo um derrotado. Isso é o que muitas vezes pensamos e sentimos em um mundo totalmente carnal, um mundo totalmente perdido, confundido, onde os nossos olhos só enxergam coisas que estão à nossa frente, ou seja, tudo que for material, os nossos olhos enxergam, né? Coisa que não presta, os nossos olhos enxergam. A gente parece que está vivendo num mundo de negativismo. Bom, comece a enxergar com uma visão espiritual, que é o plano de Deus. Um plano superior ao nosso. Aliás, a nossa futura morada é com Deus, é o céu. Independente do que passas, Deus manda te dizer. Repito, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Aqueles que tramam contra ti, meu irmão e minha irmã, irão cair, ficarão envergonhados e confundidos, pois aqueles que contendem contra você e sua família não sabem o peso da mão do Senhor, mas vão saber nos próximos dias. Independente do que esteja acontecendo aí na sua vida, apenas confie no Senhor. Espere, ore, fique em silêncio. Em breve, suas lágrimas de tristeza se tornarão lágrimas de alegria. Você vai dar glória a Deus. Deus irá te fortalecer enquanto isso. E para finalizar, eu quero dizer algo que está sendo tocado aqui no meu coração neste instante. Deus está te curando agora. Receba a cura em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique na paz e até o próximo Gospel Hits. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.